André Cedês, a potência dos paridóis. Anda no paridão, isso é o Chicão do Piseiro. A sexta-feira ela liga, dizendo que quer de novo FDF topado e socadão bem gostoso. Ela bebe um André e fica toda animada, rebolando gostoso, dando aquela sentada. Rebolando gostoso, dando aquela sentada. E ela senta vai, eu vou socando na tcheca e ela tá pedindo mais. E ela senta vai, eu vou socando na... Assim não, já vai. Bota. É tava na xereca do jeitinho que ela gosta. Bota. É tava na xereca do jeitinho que ela gosta. Vai. Sexta-feira ela liga, dizendo que quer de novo FDF topado e socadão bem gostoso. Ela bebe o dré e fica toda animada, rebolando gostoso, dando aquela sentada. Rebolando gostoso, dando aquela sentada. E ela senta vai, eu vou socando na tcheca. E ela tá pedindo mais, e ela senta vai, senta. Atenção novinha, pera, bota, vai. Bota. Estava na xereca do jeitinho que ela gosta. Bota. Estava na xereca do jeitinho que ela gosta. Vai. Estou.